Sound of a hunting crowd, reach back to the funeral drums. Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas 2 horas, e tal como prometido a semana passada, vamos ter um programa dedicado ao hard rock mais melódico. Vamos ter os sons mais melódicos do hard rock. E para começar, temos um dos grandes clássicos. Um clássico lançado ainda nos anos 70, pela banda Boston, que no seu primeiro álbum, o homónimo Boston, iniciou o álbum com esta música. Estou a falar-vos do grande clássico More Than a Feeling. Para vocês, Boston, More Than a Feeling. A primeira sequência do Riff Service foi dedicada a três bandas clássicas. Iniciamos com Boston, seguiu-se Journey Castles Burning, do álbum Trial by Fire, o último álbum dos Journey a contar com Steve Perry como vocalista, e terminamos a primeira sequência com os Foreigner e a música Inside Information. E se na primeira sequência tivemos bandas famosas, bandas clássicas, bandas mainstream, a segunda sequência vai ser dedicada a três nomes que são totalmente do underground, bandas que pouca gente conhece, que nunca passaram do underground. Para iniciar temos os Outland. Para vocês e do álbum Long Way Home vamos ficar com a música Borderline. Para vocês, Outland, Borderline. Thank you. We'll be right back. e nesta sequência dedicada a bandas underground após Outland, ficamos com Niagara, I Will Be There, e terminamos esta segunda sequência do Riff Service com os Duke Jupiter, Sounds Like Love. E vamos agora para a terceira sequência do Riff Service, e vai ser uma sequência dedicada a três vozes femininas. Para iniciar, temos aquela que é provavelmente a voz feminina mais conhecida desta sequência. Estou a falar-vos da super famosa Cher, que nos anos 80, que em fim dos anos 80 e início dos anos 90, teve a sua carreira dedicada ao hard rock melódico e ao AOR, e nesta época lançou 3 álbuns. E para ilustrar esta época da carreira da Cher, vamos ficar com a música Emotional Fire do álbum Heart of Stone. Para vocês, Cher, Emotional Fire. I gotta see. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Cher, ficamos com Fiona Flanagan, Here It Comes Again. E terminamos esta sequência dedicada a três vozes femininas com Robin Beck, The Great Escape. E vamos agora para uma nova sequência e vai ser a primeira sequência de baladas deste Riff Service. E para mostrar que não são só as bandas clássicas, os nomes grandes dos anos 80 e início dos anos 90, que fazem baladas de qualidade, esta sequência vai ter 3 bandas, 3 baladas, lançadas nos últimos 5 anos. Para iniciar a sequência, temos Rainbow in the Rain, dos Room Experience. Para vocês, Room Experience, Rainbow in the Rain. Yeah.

E após Room Experience, ficamos com State of Salazar, Love of My Life. E terminamos esta sequência de baladas com os LRS, banda que conta com Laverde, Ramos e Shotton. E é destes nomes, da inicial de cada um destes nomes, que a banda foi retirar o seu nome. E os LRS ficaram com Not One Way to Give. E vamos agora para uma sequência dedicada a vocalistas, a bandas com nome de vocalistas. Para iniciar, temos Stan Meisner, que no álbum Windows of Light lançou a música Coming Out of Nowhere. Para vocês, Stan Meisner, Coming Out of Nowhere. Still remember how they burn. to talk with you. And it's so hard to say, really can't find my way. Let me try to work things through. You're so tough, I bet you're playing games with me. Can you tell me the truth? Will you give me some proof? E após Stan Meissner, ficamos com Van Stephenson, The Cure Will Kill You, música retirada do álbum Righteous Anger. E terminamos esta sequência com Thomas Wikström, I Wanna Be With You, música retirada do fabuloso álbum If I Could Fly. E vamos agora para uma nova sequência e vamos continuar com vocalistas. Para iniciar esta sequência temos Eric Martin, que do álbum Destroy All Monster lançou a música Something There. Para vocês, Eric Martin, Something There. We'll be right back. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Eric Martin, ficamos com Brian Spence, Hear It From The Heart. E terminamos esta sequência com um dos grandes clássicos da banda sonora de um filme de ação dos anos 80. Estou a falar-vos do clássico de Robert Tapper, No Easy Way Out. Música retirada da banda sonora do filme Rocky IV. E vamos agora para uma nova sequência. E é uma sequência especial. Uma sequência que nos vai mostrar bandas de vocalistas famosos, mas bandas que tiveram menos sucesso e não tiveram tanta exposição. Para iniciar a sequência, temos os suíços For Sale. Banda que contou com o grandioso Steve Lee. Para vocês, For Sale, Call My Name. Thank you. começamos esta sequência de baladas com os For Sale de Steve Lee. Continuamos com o Shadow Man e a música I've Been Wrong Before. Desta banda fez parte o vocalista Steve Overland, vocalista conhecido pelo seu trabalho nos FM. E terminamos esta sequência com aquela que eu considero uma das grandes surpresas da carreira deste vocalista. Ele tornou-se famoso como vocalista dos Dream Theater. Eu nunca pensei que ele tivesse um projeto hard rock melódico AOR, mas ele tinha. No início dos anos 90 e finais dos anos 80, James Labrie fez parte dos Winter Rose, e dos Winter Rose ficamos com a música Saved by Love. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service, e vamos ter três bandas que são conhecidas, mas não tiveram grande sucesso. Portanto, não passaram do limbo do underground. Para iniciar a sequência, temos os Harlan Cage. Para vocês, Harlan Cage, Pay the Devil is Due. e após Island Cage ficamos com Kanata, banda de Jeff Kanata, e ficamos com a música Will the Sky Begin to Fall. E terminamos esta penúltima sequência do nosso Riff Service com Three Lions, Made for One Another. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos terminar em grande. Vamos terminar com nomes que tiveram relativo sucesso. São nomes conhecidos. Para começar esta última sequência, temos os Honeymoon Suite, que no seu primeiro álbum, o homónimo Honeymoon Suite, lançaram esta música. Para vocês, Honeymoon Suite, Burning in Love. Did I say to-

é com Naram Skaram, Something to Say, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Honeymoon Suite, Burning in Love. Continuamos com os Signal, Does It Feel Like Love? E terminamos, tal como eu já havia dito, com Haram Skaram, Something to Say. E é com Haram Skaram que me despeço do programa de hoje e deixo desde já o aviso que o programa da próxima semana vai ser muito apreciado por todos os fãs de Kiss, e mais não digo. Deixo-vos a todos um forte abraço e deixo-vos o desejo de uma ótima semana. Estamos na Web Rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! I'm gonna go get some more. We'll always be winners.